Meganavolt, a última palavra em segurança para o carro. Sem o ruidoso som do alarme e nem precisa importunar a polícia. E também não descarrega a bateria do carro. Meganavolt. Resposta mortal. E agora outras notícias. A usina nuclear na Amazônia explodiu por completo, irradiando chuva nuclear na floresta. Os ambientalistas consideram isso um verdadeiro desastre. Mas não são sempre assim? Defesa da lei. No noticiário nacional, o corregedor-geral aprovou a unidade de combate ED-209 para utilização em 5 cidades americanas, apesar das muitas queixas sobre o seu mau funcionamento. O cirurgião-geral John Steele foi assassinado há 20 minutos por um militante viciado na mortífera droga Nuke. A maior ameaça à saúde que nossa nação enfrenta. Nuke. A pior droga de toda a nossa história. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio continuado. Continuista. Esse quem vos fala é aquele amado por um e odiado por outro. Caveira. Tá comigo aqui o Miotti. E aí, galera, existem diretores de um filme só, e esse é um deles, Irving Kershner. Mamilos, hein? Miotti Mamilos. Pô, mas ele também não é o diretor do episódio 5, não? Por isso que existe diretor de um filme só. Ah, é o episódio 5. Pensei que você tava falando do Robocop. Porra. Tá comigo aqui também o Brunão. Oi, galera, tudo bom? E eu queria saber quem foi o filho da puta que pintou o Robocop de azul, caralho. É mesmo, né? Pois caralho, é, porra. Caralho, ele não tinha foi que pintou esse desgraçado de azul, velho, sério. Cara, o mesmo que pintou ele agora de preto. Olha só, internet, você que tá aí já deve ter entendido, se não é que não leu também o título do programa, qual é o filme que hoje nós vamos dar aquela massacrada. Agora eu já vou adiantando alguma coisa. Tem uma galera muito sensível por aí que se amarra na sua... Tem, sei lá, eu acho que eles se casam com os filmes e eles têm um certo problema quando a gente aponta pequenos defeitinhos nos filmes. Olha, eu tô avisando que Robocop 2 tá aqui pra gente como o próximo Mad Max. Se você tem amor por esse filme... Eu acho melhor você abrir sua cabeça. Eu acho melhor você assistir ele de novo. E depois você vem falar com a gente. Porque esse filme vai tomar muita porrada. Cara, que filme ruim, velho. Se você quer saber qual é a cor da papinha que o Robocop toma, continue com a gente que a gente volta logo após os recados do Jaiminho. E Miotti, sobe a música do Robocop gay. Pronto. Eu sou de tamanho. Olha o cartão! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Vai lá, Roberto! Diz o que como estou me sentindo, Roberto! Ô, Cardeal, você tá com raiva porque eu voltei? É, ela tava achando que agora ela é que toma conta do recado, já toma conta do Vale a Pena. É fazer site, hospedar, se fuder pra fazer fita, o quê? Né? Usurpadora. Ah, interneticos, olha só, estou de volta para o lugar que me é de direito. Eu voltei agora pra ficar. E uma coisa boa hoje, né? O quê? Não temos Alexandre. Cara, que lindo isso, né, velho? Eu adoro quando o dia dá certo assim, sabe? Cara, ele não veio, mas em compensação ele mandou as camisetas para nós anunciarmos. E eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Que estampa é essa do Ed 209, moleque? Espetacular. Eu quero 5 dessa do Ed 209, moleque. Olha só, você que é fã de Robocop, você tem obrigação de ter essa camiseta do Ed 209. Pra você que tá ouvindo isso e não tá entendendo, é simplesmente como se fosse o desenho industrial do Ed 209, o desenho de fabricação dele. Isso tá muito maneiro. Isso tá muito maneiro mesmo, vocês não tem noção, interneticos. A camiseta, ela foi inspirada no filme Robocop, OCP, Detroit Police Department, e elas estarão à venda no mês do lançamento do filme, quer dizer, agora, em fevereiro, no mês 2, na hora que vocês estiverem escutando esse programa aqui, pelo preço promocional de lançamento, porque a gente já falou várias vezes que o Alexandre, ele não sabe como funcionam as coisas no mundo corporativo. Ele faz um lançamento, o que que ele faz? Ele diminui preço. Todas as camisetas esses meses estão R$39. Mês passado, foi R$35. Foi aquele Black January, né, que ele falou. E esse mês, o mês de fevereiro todo, vai ser R$39. Todas as camisas. Essa do Ed 209 já é minha. Alexandre, você está escutando isso. Você vai fazer uma pra mim agora, na cor preta. Tá. Ah, mas vai mesmo, pra todo mundo, pra todo mundo. Cara, porque eu vou... Eu não vou falar pra onde eu vou ainda não, Miotti. Eu vou deixar chegar mais pra frente. Fala não, é, deixa quieto. Chegar pra mais pra frente. Mas eu vou para o meu destino final com isso aqui. Honarei horrores. Não é na Comic Con, viu, caso você esteja se perguntando. É, Comic Con tá impossível. Maldita Copa do Mundo. E nós temos também aqui, inspirada na série de TV 24 horas, a camiseta do CTU, Counter Terrorism Unit. Ela tá no mesmo estilo de distintivo no peito de Gotham City Police, pra quem já conhece a camiseta. A CTU, pra quem não lembra, é a unidade de contra-terrorismo onde o Jack Bauer trabalha. Olha aí, ó, pra você que gosta da série 24 horas. Então, meu amigo, você não pode perder essa também, porque tá muito... E eu vou falar que tá maneiro pra caramba também, hein? E é bem discreta ela, né? A camisa é bem discreta. É como se fosse uma camiseta de um oficial mesmo, entendeu? E tem a camiseta inspirada no filme Elysium, a Armadin. Ou Armadine, né? Vamos ver, não sei. O Alexandre não falou, né? A Armadine é a empresa em que o Matt Damon trabalha no filme Elysium. Naquela empresa que ele quase morre. O filme é novo. Quem não viu ainda, né? Se fudeu. Não, quem não viu, eu acabei de dar um spoiler gigantesco. Pois é. Ah, mas não é muito spoiler, não. Toma vergonha na cara e vai assistir esse filme logo, que o filme é muito bom. Também nas cores preta, azul e branca, que nem a do Ed 209. Temos também a camiseta inspirada do filme Psicose, né, Miotti? É uma camiseta daquelas obscuras que ele faz, né? Como é que ele descobre as coisas dessas? Não dá pra entender. Ele fez a camiseta agora da balinha que que o Norman Bates come é a candy corn. O Alexandre tem dessas coisas de pegar essas camisetas assim, pegar algumas marcas que aparecem de forma muito sutil em alguns filmes. Dessa vez ele pegou lá do Norman Bates, lá do Psicose. Candy corn é o que o Norman tá na varanda, na hora que chega a garota lá que vai morrer, a garota do chuveiro, e ele tá comendo um saquinho de guloseimas. Eu acho que deve ser pipoca, alguma coisa, pipoca doce industrializada que vende lá nos Estados Unidos, e ele tá lá comendo a candy corn, cara. Então olha aí, pra você que gosta de Psicose e quer dar uma colecionada diferente, que ninguém vai ter essa ideia, porque ninguém é doido de prestar atenção nessas coisas, só o Alexandre. Então você já pode ter a sua camiseta da candy corn. Olha aí que beleza. E continuando aquela leva de camisas das cenas icônicas, né? Ele vai fazer 4 camisas agora pra todo esse mês de fevereiro, vai lançar uma por semana dos seguintes filmes: Forrest Gump, Matrix, As Duas Torres e Uma Nova Esperança, do Star Wars. Então não tem como dizer agora qual vai ser a estampa, porque ele falou que vai ser surpresa. Ok, tá certinho então, olha aí, ó. Evento Geek Prime aqui em Brasília, garotas. Olha só que coisa bonitinha. De novo, voltamos, né? Segundo ano que vocês estão, né? Isso, dessa vez, segundo ano. Agora em 2014, estamos de volta lá no Geek Prime. Geek Prime, pra quem não sabe, é um evento de cultura nerd, pop, essas coisas todas que vocês adoram, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de maio. Dentro desse evento é oferecido atrações como palestras, apresentações, exposições, campeonatos, debates, oficinas, etc. Pra você aí que quer participar um pouquinho desse tipo de evento e quer sair um pouco daquele circuito de São Paulo, Rio de Janeiro, mas São Paulo onde acontece esse tipo de coisa, né? Então você tá aí, é convidado pra comparecer nos dias 24 e 25 de maio aqui agora em 2014. E você nem contou a melhor parte, quem é que vai fazer as apresentações dos eventos? O Jurassic Cast. Nossa! Cara, vamos apresentar os eventos. Quando eu falo vamos, vai ser o Jurassic Cast, né? Mas provavelmente vai ser o Brunão e o Coruja. Alguns exemplos de atrações que nós vamos ter no dia do evento. Olha, vai ter a semifinal e Level Up, vai ter uma palestra da Level Up Saga, vai ter uma palestra sobre HQ independente, vão estar o pessoal lá do La Fênix, do canal Away, vai ter o final de League of Legends aí, pra você que curte, e aí o Jovem Nerd também, o pessoal do Jovem Nerd também vai estar lá, Cauê Moura, Truta Vidita, que é o cara que faz lá vlog também, e um monte de gente lá que vocês adoram, vai estar nesse evento também. Então, cara, não tem desculpa nenhuma pra vocês não comparecerem. Vai ser lá no Colégio Notre Dame, entre 11 horas da manhã até as 20 horas da noite, cara, olha só, é coisa pra caramba, é um evento o dia inteiro pra você curtir, pegar umas gatinhas nerd lá, olha aí, ó, pegar uns gatinhos nerd, se você gosta, ou enfim, né? Alguém à minha espera. Internet, que os nossos vídeos estão quase voltando, já estamos quase começando a produzir alguns, estamos esperando o Brunão voltar de férias, mas já eles estão de volta, tá bom? Qual que é a previsão pra gente conseguir postar alguma coisa já? Final de fevereiro pra início de março a gente já vai estar publicando os vídeos novos. Quando vi que dois braços abertos. Lembrando sempre das camisetas e carecas do Jurassic Cast. Acesse lá na fictioncorporation.com.br para comprar as camisetas do Jurassic Cast. E acesse também na magicbox.com.br para comprar as canecas maravilhosas do Jurassic Cast, onde nós temos as melhores ilustrações feitas pelo nosso querido Ed Palhares. E são os melhores mesmo, chupa todo mundo. E é isso aí. Clique, compre e colecione. Eu voltei. Agora pra ficar. E não esquecendo das nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/JurassicCast. Qual é o Twitter, Yasmin? @JurassicCast. Olha, nós temos também o filmou.com/JurassicCast, onde nós colocamos lá algumas resenhas e filmes e tal, e não sei o quê. Então clique lá e curta lá a parada lá do JurassicCast no Filmou. E o nosso e-mail, pra ser lido no Jurassic Combo ou não, JurassicCast@gmail.com. Então vambora, vambora, Roberto Carlos, sobe aí, vai! Cara, eu nunca tinha percebido que o Robocop era azul. Eu nunca tinha percebido que ele era gay. Eu nunca tinha percebido que ele dançava break. Esse filme tem o Robocop lesado, velho. Ele fica lesado 20 minutos do filme, cara. E é a pior experiência possível. Então, assim, eu tô tranquilaço pra assistir o Robocop do Padilha no cinema, velho. Depois do Robocop 2, cara, eu posso assistir qualquer coisa que eu tô tranquilo. Sério, eu vi esse filme no cinema, me amarrei pra caralho. Pra caralho, mas sabe por quê, meu, que você se amarrou? Por quê? Quantos anos você tinha? Ah, não lembro. 37, mais ou menos. No filme de 1990, Robocop 2, dirigido pelo Ivan Kershner. Eu fui assistir no cinema, achei foda. Foda pra caralho. Eu tinha 9 anos. Eu tinha 14. Ó. Acho foda até hoje. Foda não. Você acha foda até hoje? Eu achava foda até ontem, quando eu assisti essa merda de novo. Não. Eu acho foda até hoje. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai ver um robô viciado em crack. Eu achei isso muito legal. Ah, cara, que filminho, velho. Cara, esse filme é tão ruim. Esse filme é tão ruim, na minha opinião. Ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele, tipo, dá a volta umas 20 vezes e aí é tipo o peão da casa própria. Chega uma hora que ele para. Aí para no bom. Entendeu? Pra mim é assim. Porque, cara, ele tem umas paradas muito maneiras, como, por exemplo, o robô viciado em crack. Eu achei legal isso, não sei, eu achei bem cyberpunk, velho. O final é ótimo. Outra coisa legal desse filme também, que é muito legal também, é o stop motion dele, tá incrível. Sim, tá bem feito ainda até hoje, né? Assistindo HD e tá maneiro. Realmente gastaram uma graninha nisso. Só que aí, né, aí a coisa desanda. Meu caro Brunão, me fale um pouquinho de Irving Kirchner. Quem é esse infeliz? Infeliz nesse aqui, né, cara? Irving Kirchner já morreu, sinto muito. Não, o Kirchner, ele é presidente lá da... Não, o Kirchner é pro Miotti, pra nós é Kirchner. Ah, tá, é verdade. Nasceu em 1923, morreu em 2010, faz pouco tempo. Ele fez alguns filmes famosos aí. O mais famoso deles, de todos os tempos, é o grande e maravilhoso, que todo mundo adora, O Império Contra-Ataca. Que é, assim, o melhor filme de Star Wars de todos os tempos, enfim, e etc, etc, etc. Mas o resto dos filmes que ele fez, cara, são muito fracos. É, ele fez um 007. Que é o pior deles, velho. É o do Sean Connery velho. É fora da franquia. É fora da franquia, o Sean Connery tá velho, só cara. Só que tem Kim Basinger, né? É. Ah, tá bom então. E tem um filme dele aqui chamado Retorno do Homem Chamado Cavalo. Puta que pariu. Pois é, porque tinha um filme do Homem Chamado Cavalo e ele fez o 2. Conhecido como o primeiro ator pornô da... Esse desgraçado desse Irving Kirchner, desculpa, gente, mas é um homem desprovido de graça, ele é um desgraçado. Ele era especialista em fazer filme 2, cara. O Retorno do Homem-Cavalo, Star Wars Episódio 2, que era na época era o 2, não era o, né? Enfim, o Império Contra-Ataca. Hoje é o 23, mais ou menos, que eu até perdi as contas. E Robocop 2, que foi o último filme dele. É, depois disso, né? Não, mas peraí, o filme foi bom até agora. Do nada, porque tem filme que é assim. Tem filme que é bom até durante um dia. Do dia seguinte ele fica ruim. É muito estranho, eu não sei que merda é essa, é muito estranho. Esse filme é inacreditável como é que o mesmo cara que fez Star Wars Episódio 5 fez esse filme, velho. Ó, tipo aquele outro lá, o Highlander. Highlander era maneiro, até uma época. Depois, a gente, tipo, começou a olhar que o cara era vesgo, entendeu? Essas coisas todas. Mas esse Robocop aí. Cara, o problema do Robocop 2 não é nem do coitado do Irving Kirchner, que eu acho que a direção dele é até acertadinha. Não tem muitos problemas, assim, de direção em si. Tirando uma atuação horrorosa aqui e outra ali, no geral vai bem. O problema é a história, velho, que é retardada, cara. Cara, a história é retardada, o Robocop é retardado. E sabe o que mais me revolta, cara? É que a história é do desgraçado do Frank Miller, velho. Pois é. Aí, eu sou o elemento cyberpunk aí, viu? O Frank Miller, ah, mas meu Deus, quem é o Frank Miller? Ah, quem é o Frank Miller? Bom, vamos ver aqui. Batman, o Cavaleiro das Trevas? Payday, tô nem aí. Sim, sim. Tô nem aí, fraco. 300? Ih, pior ainda. Um show homofóbico. Batman 1. Só serve porque o coisa voltou. Elektra. A queda do Demolidor. Vocês me desculpem as pessoas que gostam do Frank Miller. Ele só presta pra escrever quadrinho, cara. Quando resolve escrever pra cinema, parece que dá um ziquezira na cabeça dele e escreve só merda, velho. Cara, porque quadrinho é você e você mesmo, né? Mas sabe o que aconteceu com o Robocop 2, o Calaveira? Sabe por que chamaram o Frank Miller pra escrever a história do Robocop 2? Porque o Robocop 1 é completa e totalmente baseado na estética narrativa do Batman Cavaleiro das Trevas. Aquele negócio do jornal aparecer e o cara falar do jornal e tal, e vir as notícias, não sei o quê. Tem várias cenas assim que você lembra muito, cara. Você assiste Robocop, você fala, cara, eu já vi isso em algum lugar. E aí o nego falou, pô, então vamos chamar o cara que influenciou essa parada. E o nego falou, pô, maravilha, vamos chamar o Frank Miller. Só que cara nunca tinha escrito um roteiro de cinema na vida, velho. Ele só tinha escrito quadrinhos. E aí, ficou uma bosta, velho. Porque a história é insossa, a história... A história do Robocop 2 é a OCP tentando fazer o Robocop... 2. O título do filme é infame, por causa do roteiro, por causa da história. Porque o título do filme seria Robocop 2, uma continuação do 1. Mas, na verdade, Robocop 2 seria a história do segundo Robocop. É ridículo, é infame. O filme tem aquela parte lá do nuke, das drogas e tal, que era uma coisa dos anos 90, de lutar contra as drogas e não sei o que e tal, que tinha muito isso nos anos 90. E aí nego falou, não, no primeiro tinha o Clarence Bodker, que era foda, matava, era bandido pra caralho, não sei o que. Nesse vamos fazer um cara pior, ele vai corromper criancinha. Isso chamou muita atenção na época, né? Porque praticamente o braço direito dele era um garoto de 10 anos. Pois é. E que garoto ruim, bicho. Horrível. E aí, cara, assim, ah, não, beleza, temos já a polêmica, pode escrever qualquer merda. Não, velho, não. O filme tem que ter uma história interessante, cara, pra você seguir. Não pode ser um monte de cena pseudo-maneira, velho. E tem umas coisas muito sem pé nem cabeça, cara, no meio do filme, velho. Por exemplo, o Robocop vai fazer a batida, procurar o tal do Caim. Kane. É, ele é Caim pra ser exatamente esse negócio do Caim, matou Abel, não sei o que e tal. E ele é meio um líder religioso, o negócio do Nuke, que é a droga lá que tá fudendo com a porra de Detroit, não sei o que e tal. Aí o Robocop putaço vai lá, descobre onde o cara tá, vai lá no esconderijo do cara. Ele chega lá, cara, e tem um retrato da Madre Teresa de Calcutá, do lado tem um retrato de não sei quem, e do lado o túmulo do Elvis, velho. De peruca! Que porra é essa, cara? Os ossos do Elvis, né, velho? Os ossos do Elvis, puta merda. Pra dizer que o cara é excêntrico. Não, eu não acho que seja porque que é pra dizer que o cara é excêntrico, não. Eu vou te ser sincero que eu não entendi o que quiseram dizer ali, velho. Eu só consegui entender isso, velho, que o cara é excêntrico, velho. Quiseram dizer assim, velho, o cara é tão louco que ele roubou o esqueleto do Elvis. E ao mesmo tempo, tipo, se amarra na Madre Teresa de Calcutá. E em Jesus Cristo, sei lá, acho que tem Jesus Cristo também. Inclusive tem uma cena lá que ele fala, ah, julgaram Jesus, não sei o que, ele se acha meio Deus, meio... É, ele se acha meio santo, quem? De volta ao papel do nosso querido Robocop, tal, Peter Weller, com aquela cara de sebo, bola de sebo também. Ô bichinho, pra fazer só um papel, né, velho? Não, mas eu vou falar pra você que eu gosto dele, sabia? É, eu gosto dele, mas não assim, né, ah, meu Deus, que foda e tal. É legal. Belinda Bauer, que é a vilã, a doutora Juliette Fax. Cara, o nome é Fax. O filme é tão ruim. O nome da vilã é Fax. Velho, eu não sei quem é pior, se é essa mulher ou se é o moleque, velho. É o moleque, porque pelo menos ela é bonita. É, tem razão. E ela parou de atuar em 96, nunca mais fez nada. Graças a Deus, velho. Aliás, o que ela fez, né? Velho, a mulher que dá pra poder ganhar as paradas, né, velho? Cara, ela é uma mulher em ascensão dentro de um... conglomerado machista. É, exatamente. Ela usa da sensualidade dela pra seduzir o chefe. É uma coisa meio machista. O velho sapeca bonito, tanto que tá, vai um negão limpinho. Qual negão limpinho? O de óculos ou o prefeito? É o Johnson, o de óculos. Ah, tá, o Johnson. Você já viu como ele anda junto do chefe? Só cabisbaixo, não, né? Eles andam assim iguais, ele, com a mãozinha pra frente. Com a mãozinha pra frente. Toma no cu, porra. Ah, que ridículo. É, mas o filme não é ruim por causa disso, viu, internet? O filme é... Também. O filme é ruim por outras coisas. Mas, ô Brunão, você tá falando que o negócio do diretor lá do dono da OCP ter ficado vilão nesse filme? A gente tá conversando isso antes de gravar. Cara, é porque no primeiro filme ele parece vilão. Ele tem cara de vilão. Só que você esquece que ele não é o vilão. Mas ele tem tudo pra ser o vilão. E é um clichê de filme de suspense, né? Pois é, mas, cara, é porque o filme fica incongruente com o primeiro, velho. Porque no primeiro, velho, ele era, assim, ele não era mal. Ele era velho, entendeu? Tipo, ele só decidia, sabe? E, inclusive, ele queria fazer as coisas do jeito certo. Tanto que tinha lá o Dick Jones, que fazia bando de pasmaceira, que, porra, o caralho do cara fazia. E o cara era contra, botava ele pra fazer outra coisa... Né, o Dick Jones tinha que fazer as coisas meio escondido do cara, do velho e tal. E aí, tanto que no final, o velho fica refém do cara e aí o Robocop salva ele. E nesse, cara, sei lá, bateu o Alzheimer no velho e ele esqueceu tudo, velho, do primeiro filme, cara. Não é que bateu o Alzheimer no velho, é a mulher. Não, mas antes dela já tá assim. Ele já tá ganancioso, já quer... fuder com a polícia, que não sei o quê. É, ali ele, né? Ah, não sei, velho. Eu também tô tentando... Não sei nem por que eu tô tentando defender essa merda. Que você foda esse filme, meu? Filme escroto do caralho. É por que eu tô tentando defender essa porra desse roteiro, velho? Não faz sentido, cara, o velho ser mauzão, sacou? Podiam ter colocado um outro executivo, por que que não fizeram isso? Será que não acharam um ator à altura? Foi isso. Pô, mas aí ia ficar muito ridículo, né, velho? Porra, imagina, todo executivo que eu contrato aqui é sociopata, caralho. Pois é. Aí não dá, né? Aí não. É, então inventa uma outra empresa, sei lá. OCP faliu e... entrou uma outra empresa do lugar. Não, a OCP não faliu, véio. Sei lá, cara, inventa alguma coisa, mas... Velho, a OCP não pode falir. A OCP é a Coca-Cola de Detroit, velho. Vai falir nunca. Fazia joint venture da OCP com a Magna Corp. E aí o velho morreu e entrou no lugar dele o Watasaki e o Atiro, que é mal. Isso! Aí você acabou de falar o roteiro do terceiro filme. A polícia apreendeu 500 milhões de dólares de Nuke, mas as autoridades federais não deixarão que a prefeitura fique com esse dinheiro. Em seguida, apresentamos as ameaças do sindicato da polícia e os aplausos do público quando a polícia metropolitana voltou ao trabalho e prendeu o chefão do Nuke, Kane. Talvez não sobreviva para o julgamento. Beverly Hills, Califórnia. Eles dizem que 20 segundos ao sol da Califórnia é demais hoje em dia... sem a camada de ozônio. Mas isso foi antes de Sunblock 5000. Basta aplicar um pouco em seu corpo e estará protegido por horas. Vejo vocês na piscina. Sunblock 5000, a proteção da nova era. Cuidado, o uso frequente causa câncer de pele. Muito ruim também, não só tá ruim por causa do papel dela e por causa da aparência dela, que a mulher deu uma embarangada pesada do primeiro filme pro segundo, é a parceira do Robocop, velho. Como é que é o nome dessa mulher? A Nancy Allen. Essa coitada, ela não conseguia muitos papéis, tanto que ela teve que voltar pro Robocop 3, cara. Ela tá no Robocop 3? É, ela voltou e o Peter Weller falou, nem morto. Depois do 2, né? Velho, coitada dessa mulher. E ela tá gordinha, não tá? Ela tá, eu acho que ela devia estar acabando de ter filho. Ela tá com cara de quem acabou de ter filho. Ela tá uma gordinha. Mas o papel dela também é ruim pra cacete. Ela sempre vai ser a Lewis, né, cara? Sempre. Se ela fizer papel, você vai falar, olha lá, Lewis. É verdade, cara. Nunca fez muito pouco filme. E, na verdade, o filme que ela fez mesmo de sucesso foi só Robocop 1. Ah, sim, a Carrie é estranha também, que ela é a vilã. Olha só, internet, eu vou olhar pra vocês como é que tá a pauta. E aí vocês decidam quem que escreveu a pauta. O elenco: Peter Weller Robocop, Nancy Allen Lewis, Belinda Bauer, putona. Brunão, foi você que fez a pauta? Não. Eu também não fui. Ah, tá. Pô, não vai dizer que ela não é putona, essa mulher? Não. Ah, não? Não, ela... Sei lá, eu acho que ela não é putona, ela tipo... Dá pro chefe pra subir na vida. É putona. Ela dá por dinheiro. Tá, é prostituta, né? Não é putona, não. É, ela é garota de vida fácil. Eu achei, meu, acho que você tava falando daquela... É, eu não posso falar, quem tem que falar é a nossa querida. Lá vem. Lucélia, por favor, qual é a etnia da parceira do Caim? Negro! Obrigado, Lucélia. Então, aquela amiga da vida lá, a viciadinha. Como é o nome dela? Eu não achei ela também aqui não no achei, MDB, não. Velho. Não achei essa mulher. Cara, o MDB desse filme tá tão bagunçado quanto o filme, velho. Porra é essa, caralho? Será que é essa Lila Finn? Quem é aquela mulher? Não sei. Não faço ideia. Que inferno, velho. A diferença, velho. Ela fica querendo sensualizar pra um ciborgue. Vai, toca essa porra aí. Ai, que lindo. Não é, velho? Nossa, quero ser penetrada pelas suas garras. Velho, ela fica excitada. Puta merda. Quando vê o Robocop 2, velho. ela pega na garra dele e fica... Ai, que glande. Quero muito, muito, muito. Caraca, velho, que porra é essa, bicho? Velho, é um filme onde tem uma mulher querendo dar pra um robô, cara. Pra um robô assassino, velho. É, velho, esse filme, internet, é aquele tipo de filme que vem pra marcar as continuações ou os filmes do meio. No caso do Robocop, isso não se enquadra, porque o terceiro é pior ainda. O terceiro filme conseguiu ser pior do que o segundo. O problema é que o primeiro, ele é muito, muito, muito, muito bom, entendeu? E aí o segundo, ele tinha que ser melhor, tinha que ser mais violento, ele tinha que ser mais... sério, ele tinha que ser mais... E esse filme, ele é galhofa pra caralho, entendeu? Eles pegam um negócio e viram quadrinhos, velho. É o Frank Miller, entendeu? Eles não pegam a parada e deixam mais sério, mais profundo. A primeira hora do filme, ele não se leva a sério em momento nenhum, cara. Né? Parece que você tá assistindo a sequência do Corra que a Polícia Vem Aí, velho. A parte da televisão do primeiro filme, mostrar aqueles comerciais, era até interessante. Era engraçado também. Esse não. Tinha uma crítica ácida, mas ele não era galhofa. É no segundo que tem o fator 9000 de proteção? É esse mesmo. Puta que pariu. Eu morria de medo desse filme, porque eu ficava com medo disso se tornar verdade. E eu ficava pensando, caralho, velho, eu tenho que usar essa graxa de sapato na pele pra poder tomar sol, porque com 10 minutos de posição no sol, a pele frita. Por causa que acabou a camada de ozônio. Camada de ozônio foi pro cacete, velho. Aí depois, você usa aquela gororoba, é a mulher sensualizando. Ah, Lia, você agora vai poder ter um bronzeado. Aí aparece assim, atenção, usar por mais de uma hora causa câncer pois da pele. Ainda fala isso. Como assim, velho? E a propaganda do começo, a que é feita pelo pai do Lex Luthor. Pai do Lex Luthor, puta que pariu. Pai do Lex Luthor no Smallville. É o cara que também é dono do prédio no... Nos Gremlins. Nos Gremlins 2. É o cara lá que eu não vou lembrar o nome dele agora. John Glover. Isso, John Glover. Esse mesmo. Esse cara, ele tem cara de galhofa, não tem, Miotti? Tem, ele tem, ele tem. E aí, velho, esse cara, ele tá fazendo a propaganda do alarme de carro mais sinistro de todos os tempos, velho. Amassa o cara, segura o cara e dá um choque de sempre o cara frita, velho. Fiquei pensando assim, cara, que pânico que ia ser instalar esse alarme, velho. Você esquece essa porra. Desliguei ou não desliguei? Desliguei ou não desliguei? Desliguei ou não desliguei? Velho, eu ia desligar essa coisa 500 vezes, cara, antes de entrar. Não, velho, você que tá confabulando aí se essa merda pudesse existir, Bruno. Pelo amor de Deus. Você ainda tá imaginando se pudesse existir, velho. Porra, uma merda. Mas é porque eu queria que o Robocop existisse, cara. Sabe por quê? Porque no primeiro filme me fizeram acreditar que ele era real, velho. Assim, o Robocop do primeiro filme, ele é verossímil. E nesse filme, todo o universo é inverossímil, cara. É uma piada de si mesmo, né, cara? Se é uma piada, né? Exatamente. Parece uma paródia do primeiro filme. Parece uma paródia do primeiro filme, pronto. Porque o começo é muito galhofa. Aí, velho, o nego pega o Robocop, ele tá lá enfrentando crime, sei o quê, ele vai lá encontrar o Caim lá. Aí ele é pego numa emboscada, o nego esquarteja ele fica zureta, né, velho, coitado. Fica zureta, aí usa um boneco, velho, que é mais feio do que eu. Cara, o boneco mais horroroso que já fizeram de todos os tempos. Um animatrônico chechelento, que você vê que é um boneco. Pegam ele e levam lá pra OCP. Aí a putona aí do Miotti, como é o nome dela? Belinda? O que é que vocês estão lendo, pô? Olha o nome dela, Belinda. É que nós temos uma Belinda aqui no programa. Aí essa Belinda pega ele e aí leva ele pra consertar, né? Entre aspas. E quem é ela, velho? Ela já tinha dado pro presidente. Já, ela já era chefe do projeto Robocop 2, já. Depois que deu, virou chefe. Não, aí o projeto Robocop 2, tipo, queria alterar o Robocop 1. Não, isso ela fez porque ela queria se meter, velho. Mulher, é isso, cara. Ela criou 500 diretivas, porra, novas pra ele. E deixa ele retardado, velho. E assim, não é legal. Tipo, não é um plot que desenvolve. Não é uma parada que assim, caralho, fudeu. Agora o Robocop virou um retardado. E o cara passa meia hora do filme retardado. Não, ele passa 10 minutos retardado. Aí tem tipo umas duas ou três cenas engraçadinhas. E depois ele resolve a parada sozinho. Sem ajuda de ninguém. É um conflito que se resolve dentro de si mesmo. E não tem necessidade dele estar no filme, cara. Não precisa. precisava ter isso. Se você tira essa parte, se você corta do começo, onde ele é levado lá pra Belinda. Não, mas pois é, mas aí é que tá. Aí a Melinda levou ele pra dentro. Fez a merda lá na cabeça dele. Aí o... Porque mulher, quando se mete na cabeça do homem, caga tudo. Essa é a história do filme. Ah, tá. Então é uma metáfora. É uma metáfora pra dizer que mulher, quando se mete... Ah, agora o filme melhorou 100%. Entendeu? Por isso, olha aí, ó. Por isso que eu ainda gosto dele. Cara, Calaveira, você não estraga programas, velho. Você melhora as paradas. Aí, eu acho que a metáfora tá aí, entendeu? Porque, tipo, ela fez a merda lá e tal, não sei o quê. Quis botar a cara 43 direitinho. Porque mulher, velho. Seja você casado, Brunão. Quando a tua mulher vira pra você e fala assim, leve o lixo pra fora, não é uma diretriz, leve o lixo pra fora. Existe todo um roteiro que você precisa seguir pra levar o lixo pra fora. Você tem que botar em saco duplo, preto, senão os vizinhos vão ficar enojados. Quando você for sair, você tem que amarrar muito bem, senão o chorume do lixo vai sair pelo saco. O homem não, levar lixo pra fora. Ele pega a lata e leva ela pra fora. É verdade. Entendeu? Mulher assim, velho. Mulher desse jeito, entendeu? Miote, mestre Miote, leia as diretrizes do nosso Robocop politicamente correto. Contenha sentimentos hostis. Isso é coisa de mulher, velho. Promova atitudes positivas. Isso é coisa de mulher. Imagina você no trânsito. Aí você tá louco pra brigar. O que é que a mulher faz? Não. Deixa pra lá. Pra quê? Violência só gera mais violência. Me deixe ser homem, caralho. Eu quero sair por aí e levar um tiro na cara. Que eu já... Suprima a agressividade. Promova valores sociais. Evite comportamento destrutivo. Seja acessível. Participe de atividade de grupo. Porra, Robocop participar de atividade de grupo. Puta que pariu. Evite conflitos pessoais. Evite julgamentos prematuros. Analise opiniões antes de expressar a sua. O policial. O policial. Desencoraje sentimentos de hostilidade e negatividade. Se você não tiver nada pra dizer, não diga. Olha esse. Não modifique as luzes do semáforo. Que porra é essa? Não passe por cima de poças que surgem pedestres ou outros carros. Não diga que você está sempre pronto se não estiver. Não seja sensível à negatividade e hostilidade do próximo. Agora olha esse. Não caminhe balançando os braços. Olha ali, jogue a conversa fora, evite as reuniões da Orion, vai saber o que é isso. Caraca, Orion, Orion Pictures, velho. Orion, porra. Que fazia o filme, o primeiro e esse. Evite as reuniões da Orion. Fantástico, caralho, velho. Evite estereotipar as pessoas e procure soluções não violentas. A melhor, mantenha a mente aberta. Precisa falar isso pro computador. Cara, na boa, velho, na boa. Essa mulher, quando ela montou essas diretrizes, ela tava muito indignada com a figura feminina. Cara, eu não sei como ela não botou aí, faça xixi, levante a tampa, sacou? Esse tipo de coisa, velho. Isso aí é reclamação de mulher, cara. Só faltou não arrote, não peide na mesa. É, velho. Não coce o saco. Tinha que ter, velho. Não tem atitudes violentas. Você que é homem que está ouvindo isso. Você está com um objeto dentro de casa que está te dando nos nervos. Você está tentando consertar e não consegue. Qual é a primeira atitude que um homem faz? Desce o braço no bagulho. O que que a mulher vira e fala? Bater não vai adiantar nada. Nossa, você é muito violento. Ou então assim, se porrada adiantasse, ainda tinha quebrado. Velho, cara, isso aí, pra mim, isso aí é uma metáfora pro relacionamento das mulheres e quanto as mulheres tentam ser controladoras. Porque, velho, mulher tenta ser controladora num nível OCP fácil, cara. Não é brincadeira, não. Então é isso, cara. Nego fez as diretrizes aí. Baseado no relacionamento homem-mulher. Olha aí, ó. Não é nenhum blefe. Alguém vai pagar a dívida da cidade. Uma empresa rival. O prefeito não quer dizer, e quem quer que seja está mantendo sua identidade em segredo. Irão pagar em dinheiro e não trarão o dinheiro através dos bancos. Obrigado, vereador. Isso é tudo. Sabe, quando vocês assumirem... Seus serviços para o OCP serão recompensados. Se o município conseguir pagar, ficaremos humilhados. Penso que é pior que isso, senhor. Temos 80% de nossos recursos no plano de pacificação urbana. Se não conseguirmos penhorá-los, a confiança na OCP vai cair, assim como nossas ações. Senhor, me permite? Há uma outra opção. Temos condição de manter o prefeito sob constante vigilância. Tudo depende de até onde ele pretende ir. E se houver algum erro? Como eu disse, senhor, tudo depende de até onde ele pretende ir. Nós não temos recursos legais. Não pode haver testemunhas. Tá aí uma coisa boa no filme, que é o vilão, que é o Ken. Tá aí. Eu achei que ele ficou legal. Até que ponto, Calaveira? Eu acho que tanto a versão dele humana, como a versão dele Robocop craqueiro, eu acho que foi muito boa. Ficou, foi mal aproveitado e foi mal escrito o personagem. Óbvio, principalmente o robô craqueiro. Mas eu acho que aquele robô viciado em toxina, ele ficou muito bom, porque é uma coisa bem cyberpunk mesmo. Eu gosto do universo cyberpunk, sabe? Ele ficou uma coisa bem cyberpunk mesmo, que é um ciborgue, que não é um androide, é um ciborgue, né? Ele é um ciborgue viciado em toxina e o cérebro dele ainda existe. Então por isso que ele precisa ter aquele negócio e tal, pra se manter daquele jeito, não sei o que. Eu achei que ficou legal. Legal assim. Na verdade ficou uma merda, não sei nem por que eu tô falando isso. O ator que interpreta o Caim é o Tom Noonan. Depois do Robocop 2, fez o quê, Calaveira? Do céu, você falou de sacanagem, né? O último grande herói. É, eu sabia. Palhaço. E ele fez também recentemente, participou daquele seriado do Blacklist. Ah, tá. Tá tão velho que ninguém reconhece ele mais. É verdade. Fala a verdade, se o Caim não tá o próprio senhor das drogas, tipo Lord of the Drugs, Drug Lord, uma coisa assim. Imagina, fala a verdade, você não tá. Tá total, velho. Ele tá total, velho. Ele tá com aquele olhar, entendeu? Aquele olhar travado. Ele tá com aquela cara trincada. O bicho recrutou uma criança de 10 anos. Peraí. Para tudo. Que foi? O Tom Noonan fez Deu a Louca nos Monstros. Ele era o Frankenstein. Sério? Eu vou mandar a foto pra vocês. Mas não tinha nem como saber, né? O Frankenstein tá mega maquiado. Aquela turminha dele eu não dou conta, velho. Cara, ele, o garotinho psicótico e a moça que gosta de vibradores são tipo uma patota do mal. Depois vem... Tem o cara dos curseletas, porra. É, e começa a vir os Asecla com ombreira, velho. Que é a moda dos anos 80 ainda, imperava lá no início dos anos 90. Isso, velho. Tem uns caboclo, tem um japa. Tem um japa de cabelo comprido, porque tem que ter. Que é qualquer nota. Tem um chicano, velho, que usa uma gravatinha. Já viu aquela gravatinha, assim, horrorosa, que tem uns fiapinhos, assim? Também é um qualquer nota também. Olha, mas era uma turminha do barulho, velho. Que inferno. Tem o negão metido a intrépido, como se tivesse saído lá do bairro daquele filme do Spike Lee. Sim, verdade. Rindo fino. Acha graça. Tipo, alívio cômico que não é cômico. Temos também aí o desgraçado do moleque, né, velho? Tem que falar dessa puta porra. Puta que pariu. Que moleque é esse? Esse moleque só fez filme, essa porra, né? Gabriel Damon. Ele fez o Rob. E ele fez outras coisas. Ele fez série de TV do Superman. Dublou o Littlefoot no Em Busca do Vale Encantado. O primeiro? É, porra. Antes do Robocop 2. Fez um musical chamado Extra Extra. Fez Plantão Médico, fez Baywatch. E terminou fazendo um curta chamado Danny Boy, 2006. Morreu? Morreu de crack. Não, mentira, não morreu não. Tá vivo ainda. Desistiu, falou, não é pra mim. É, deve ter parado, né? No filme ele já é ruim. E na dublagem brasileira, nem conseguiu estragar mais ainda. Não dá pra entender o que aconteceu. Não, você não sabe, você não percebeu o que aconteceu, não? Botaram a voz do Bart Simpson. Tá, não só dele, tinha duas vozes. O moleque tem duas vozes no filme, Calaveira. Você não percebeu isso? Não, eu não vi ele dublado, vi ele legendado. Pois é, tem duas vozes. No filme ele tem duas vozes, cara. É a dublagem clássica. E eu não sei se no original ele tem duas vozes. Pode ser que tenha também, né, meu? Caralho, é aquela mudança de sexo. É a mudança de sexo não, né? É a mudança de voz level 1000, né, cara? Não, mas na mesma cena ele tá com a voz, depois ele vira a cara pra falar com o pessoal atrás dele e a voz muda. Cara, é absurdo, velho. O que que fizeram com a dublagem desse filme, cara? Não deu, cara, pra entender. Velho, o garotinho deve ter passado mal e não terminou de dublar o filme, isso é óbvio, né? Ou o Carlos Marques morreu. Será que foi isso, meu anjo? O garotinho que fazia o Bart Simpson não, morreu? Não, o outro, porque era o Peterson Adriano que dublou e o Carlos Marques. O Carlos Marques, ele dublou o Super Mouse. Bota aí a voz do Super Mouse, meu anjo. Super Mouse! Ah, lá está o cofre roubado! Eu vou pegá-lo primeiro. Vou dar um jeito de pegar aquele cofre. Então pode ter sido que o Carlos Marx tenha falecido na época da dublagem, dublou um pedaço e não foram redublados, não dava tempo. Pode ter acontecido isso, né? Eu vou ver dublado depois que a gente acabar aqui, eu vou dar uma olhada dublado pra ver qual é a voz dele. A que eu lembro que o garoto tem a voz é a voz do Bart Simpson. Pois é, mas tem a outra também. Ele tem uma outra voz, então tipo, é uma hora ele tá assim, pô cara, não sei o que, não sei o que. Aí meu irmão, pra passar porra do crack, caralho. É muito estranho, muito estranho. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Herbert Richards, eu não sei se é Herbert Richards, o que que é. Era Herbert Richards, sim. Mas, cara, eu não sei se o diretor se emputeceu com alguém no meio e trocou e tocou foda-se, não regravou. Eu não sei o que acontece, cara. Eu sei que esse filme tem de volta o Júlio César no Robocop. Assim, só, na verdade, só ele, né? Porque todo mundo mudou. Todo mundo mudou, né? Mas tem a nossa querida Marisa Leal, faz a Lewis. O sargento é o Paulo Flores. E tem o prefeito lá, que quem faz é o Marco Ribeiro. Mas esses dois, cara, você vai assistindo dublado, você fica, cara, o que aconteceu aqui, velho? E não haverá mais crimes. Você passará a ser o prefeito que limpou o Detroit. Oxe, mas que diabo é aquilo? O que aconteceu aqui? Se alguém souber, bota nos comentários. Vocês sabem quando é que esse filme começa a ficar muito ruim? Quando ele começa, quando é Robocop 2. Não, é quando eles começam a apresentar os próximos Robocops. Que aí aparece aquele Robocop, televisão, telefunk. Aquele tortinho, o tortinho. O Robocop tortinho, Robocop minorias. Eu não lembro, tem um telefunk. É o Robocotas. Tem um Robocop telefunk, que quando ligam ele, ele se dá conta que ele é um robô, ele grita e pega a arma e dá um tiro na cabeça. Velho, de novo, a OCP não aprende, velho. Vai fazer teste e não bota bala de festim na bagaça, velho. Que porra é essa, cara? O pior é o cara mostrando os testes que deram errado. Isso! Filmado, porra, não precisava mostrar aquilo. Era só falar, deu errado, pois chefe. É. Não era? Velho, o Robocop telefunk é muito engraçado, porque ele... Para que ligam ele. Senhoras e senhores, Robocop 2. A música fica assim, né? Abre a porta, na hora que ele sai, ele olha e faz assim. Ele pega a arma, pá, na mulher, pá, na cabeça dele. É muito ruim, velho. É muito tosco. E aí depois fizeram outro teste. Aí, atenção, Robocop 2. Aí vem um tortinho, velho, coitado. Ele vem, aí vai tirar o capacete, aí tira só um AK, só o esqueleto, velho. E dá um gritão. Ah, é? É, puta que pariu. É o Robocop caveirinha daquele filme Novelo de Ouro. Sabe aquele filme antigaço, velho? Jazão e os Argonautas. Jazão e os Argonautas. Robocop caveirinha, Jazão e os Argonautas, vai. É o caveirinha que grita, né? Eu acho que é o caveirinha que grita, não é o telefunk, não. Não, o telefunk faz, ah, você não sei o que e tal. Aí ele dá um tiro na mulher, dá um tiro no cara e dá um tiro na cabeça e pronto. Peraí, só uma pergunta, só uma pergunta. Por que eles não simplesmente copiaram o projeto do primeiro? Porque precisava morrer um cara que era não sei o que. Eles estavam tentando copiar. Aqueles dois primeiros eram caras que tinham morrido da polícia não sei o que e que tinham usado o corpo e que não tinha dado certo, sei lá por quê, velho. O nego deve ter perdido a planta baixa do Robocop e ficou aquela merda. Entendeu? Deu vírus, sei lá o que que foi. Ou então é aquele negócio da, ah não, o Robocop só deu certo porque era o Alex Murphy. O nego chega a falar isso na porra do filme. E aí é que a mulher vem com a ideia brilhante, fabulosa, de não, vamos botar um assassino no negócio. Um assassino drogado. Que brilhante, velho. Vamos botar um viciado em crack. Por quê? Sei lá. Não faz sentido, né, velho? Tá pra fuder logo de uma vez, velho. A gente tá botando policial que morreu. A gente tá botando pai de família que doou o cérebro. Vamos botar um usuário de crack pra ver de qual é. Isso, pra ver o que que vai dar. Porque jamais ele vai se tornar uma máquina mortífera. Jamais. Esse vai ser o exemplar pra seguir a honra. Aí que tá, velho. Olha essa mulher, cara. Ela só quer fuder todo mundo, cara. Aí bota o cara que é viciado em crack, não sei o quê. E bota as diretrizes malucas no Robocop, velho. De politicamente correta no Robocop. Não, mas a gente já falou porque... Não, mas ela botou a diretriz maluca no Robocop e depois ela fez o Robocop 2. Mas o Robocop 2, ela não faz nada. Ela simplesmente arranca o cérebro do cara junto com os olhinhos e com a coluna vertebral, que eu nunca entendi isso. Como é que o cérebro tá junto com o olho? Eu nunca entendi isso. Mas tudo bem. Aí arranca assim e certinho, velho. Tira... e deixa lá e pega. Ela só faz assim: me dá essa carcaça, pega isso aqui, bota lá e vai dar certo. Não, mas não sei o que. Não, bota lá que vai dar certo, é sério. Bota a televisão que sai de dentro assim e bota um xizinho no peito que eu vou botar o nuke. E pronto, é isso, vai dar certo. Bota telefone que vai dar certo. Que projeto foi esse? Por que não tinha feito esse mesmo projeto com outros caras, velho? Porque na verdade o que ela queria, isso eu me lembro. O que ela queria botando o Kane pra usar de Robocop, que ela queria controlar ele. E ela ia controlar ele através do crack, entendeu? Do nuke. Isso, do nuke. Do crack era do nuke, né? É o que ela ia tentar fazer pra controlar ele, sacou? Ela, pô, vou usar o nuke pra ele fazer o que eu quero. Ele vai lá, mata quem eu quero, depois vai o nuke. É o roteiro. Isso. Frank Miller. Gênio. Genial. O cara que escreveu Bate o Cavaleiro das Trevas. Cara, outra coisa que me irrita profundamente nesse filme é quando eles pegam o Robocop e aí fica a gangue muito louca, começam a furar ele com uma britadeira. Querem esquartejar ele. Por que o Robocop não pegou e deu uma porrada naqueles caras? Porque ele tava preso pelo ímã gigante, velho. Sim, mas depois que eles soltaram o ímã gigante, eles só desligaram o ímã gigante. Não, eles prenderam ele com a corrente. Ah, tá. O Robocop não vai conseguir tirar uma corrente. Não, ele ficou descontrolado, ele ficou fraco. Ele falou assim, ah, quero ver até onde eles vão. Quero ver até onde vai o desrespeito. Velho. Só pode, velho, só pode, cara. Cara, no primeiro filme, o Clarence tá enfiando um bagulho dentro do peito dele, ele vai e enfia a USB maluca dele lá no pescoço do bicho. Pois é, a USB sumiu, né? Sumiu, porra. Não, por que não abalançou aquele negócio lá e tal e deu saiu dando porrada em todo mundo ali, velho? Pelo amor de Deus. Vem cá, assim, a mão deles mudou? A mão? É, então parece que ele tá com a luva. Era daquele jeito no outro filme? Ah, não, o robô dele não, o robô mudou. Teve umas mudanças na carenagem, né? Então, era atualizar o app de. É, tem que fazer, Hollywood, contar. Né, filho? Hollywood, né? Tem que mudar alguma coisinha, né? Vê o Homem de Ferro 1 e 2 aí pra você ver. Não, ele não tá todo azul, caralho. Parece que passou na recalchutagem lá do Luciano Huck, porra. Passou no Lata Velha, depois do primeiro filme, que ele tava acabado. Tava acabado. Aí fala, não, vamos levar ele lá no Luciano. Caralho. E levam ele todo desmontado, né, velho? Pra delegacia e ficam levando ele assim. A mulher, ai meu Deus, ele está sentindo dor. Aí é o boneco que eu falei, o mais mal feito de todos os tempos, velho. E o boneco falou assim. Os olhinhos. Porra, velho, que ódio, cara. Por que fizeram isso com o Robocop, velho? Por quê? É o Robocop, velho. Olha, eu vou dizer mais. Robocop 2 vai ser melhor do que o filme do Padilha. Não é possível, velho. Não é possível. Vai, velho. Vai não ser é, do véio. Nível não. De Robocop 2 o filme do Padilha. Vixe, tô te falando. Eu ainda tenho alguma esperança, velho. Pelo amor de Deus. Aí, nesse filme, fazem lá as novas diretrizes e o Robocop fica retardado, né, velho? Isso. E aí, as piores cenas do filme, né? Levam ele pra rua. Tá tendo um assalto, velho. Olha só, vê se isso faz sentido em algum lugar. Do planeta, assim. A sociedade já tem que ter ido muito pro caralho. Pra crianças... Não, o time da Liga Infantil. E assaltar um pobre de um velhinho. Não estão assaltando nem coisa de beisebol. Estão roubando eletrônicos, velho. É porque a polícia tá em greve. Mas, velho, não faz sentido, cara. Cadê os pais dessas crianças, né? Cadê os pais dessas crianças, velho? Que treinador é esse, velho? Que pariu. O molequinho segurando o bastão de beisebol. É, onde estão, não sei o quê. Toim na canela do velho, velho. Ai. Cara, que inferno esse filme, velho. Aí vem o Robocop. O bicho tá tão zureta, velho, que a Lewis mata o cara, mata o treinador. O Robocop fica lendo os direitos dele. O cara morto, ele lendo os direitos do aquilo cara. Aquilo é ridículo. Puta que pariu. Aí a Lewis. Ô, robô, você tá fazendo essa merda? Que porra é essa, caralho? O cara tá morto. Aí ele, ah, é, desculpa. E joga o cara no chão e vai dar a lição de moral pras crianças, é, velho. Vocês deveriam estar na escola. Aí os moleques vão e picham a cara dele. Vai se ferrar! Sai correndo. Aí depois o bicho vai tá dirigindo na rua e tem uns moleques tomando banho de hidrante. Robocop vai lá e fecha o hidrante. Oh, não vamos desperdiçar água. É, eu acho legal da dublagem. Na hora que ele desce e fecha o hidrante, tá os moleques assim... Na hora que ele fecha o hidrante... Os moleques chegam bucho. Não, e aquele cara que tá fumando, que ele metralha o cara, velho? Isso! Pois é. Não faz sentido, né? Não, aquilo ali faz sentido. Aquilo ali faz sentido. Não, não faz. Ah, tá, pois é. E aí, o que vocês acharam da cena final entre o Super-Homem e o Zod? pra mim é como deveria ter sido o Super-Homem 2, aquele final daquele filme, velho. Rola fundura no asfalto, sai dando porrada no nego lá embaixo, aí de repente catapulta um do buraco e sai. Também é moda caralha como é que foi feito aquele final, né, velho? A única coisa que salva ali é um pouco de stop motion. É só o que salva ali, cara, porque o resto, as soluções que ele tira, velho. O bicho tá descontrolado, o bicho começa a matar a polícia inteira, né, velho? É, ele usa crack e fica loucão, né? Fica loucaço e fica matando. Porque não tem o botão de power off. Que não fizeram o botão de power off. Isso. Por quê? Por quê é a grande incógnita desse filme, né? Por quê? Por quê? Nem o Robocop vai encarar, vai peitar o robô pra quem, velho? Ah, mas ele é o herói, né? Ele tem que fazer isso. Kane, sou eu que tu quer. Aí o robô olha assim. Ah, malandro. Aí metralha o Robocop. Não, e aí ele tem a genial ideia. Não, peraí, olha só, eu tive uma ideia. Você distrai ele com o Nuke. No, não me diga que você ia fazer isso. Não, e ali os fica assim, pega, pega. Velho, isso tava mais óbvio do que, porra, pelo amor de Deus, né? Não, ela pega, ela fica balançando o Nuke assim, né, na frente dele. Isso, e depois joga pra ele, ele pega, vai, bota-se, delicia lá, o Robocop pula em cima dele. Cara, o Robocop pesa quantas toneladas? Sei lá, acho que 2. Ele nunca ia conseguir dar um pulo daquela distância em cima do coisa, velho. Ele não ia passar do chão, velho, não ia sair uma gilete embaixo dele, velho. Ele ia cair. Ele ia cair embaixo e o outro ia rir da cara dele, ia pisar na cabeça dele, velho. Aí beleza, vai lá, arranca os fusíveis do cara, arranca o cérebro, joga o cérebro do cara no chão, estoura a cabeça do cara e aí pronto, aí beleza, foi pro caralho. E aí a cena final é whatever, né, velho? Não, antes, ele tirou o cérebro. Não era pro bicho ter caído? É, não, mas aquilo ali é dramático, né? Aí vem um drama, né, Miotti? Um robô, né? Tudo bem. Como se o filme já não tivesse sido ótimo, como é que o filme acaba? Acaba mesmo. Vem a mulher da OCP, aí senhor... A putona. É, a putona, a Melina. Aí vem a putona, senhor, eu tive tanto medo. Não, meu bem, eu tô bem. Aí ele vira pro negão limpinho e fala assim, bota a culpa nessa vaca. E vai embora. Aí ele entra no carro, vai embora. E aí quando a mulher fala, a Lewis fala pra ele, ah, você não sei o que. Aí o Robocop fala, não, é, nós somos humanos. E acaba. Que merda. Que merda, velho. Cara, o que que é aquele prefeito? O que que é o prefeito? Antes, de novo, Lucélia, por favor, qual é a etnia do prefeito? Negro! Obrigado, Lucélia. Assim, eu demorei pra saber que aquele cara que era prefeito, viu? Porque ele é tão galhofa. Não é, velho? Puta que pariu. Quem votou nesse filho da puta, cara? Ele tem um programa de TV também? Caralho, você viu o que acontece antes dele aparecer no programa? O cara tocando lá o violino? Cara, eu acho muito bom aquele negócio. Peraí, ele não tá tocando qualquer música não, velho. Ele está tocando Born to be Wild, velho. Do filme Sem Destino. É, do Sem Destino, velho. E eu fico pensando, quem é que ligaria pra dar um centavo porque viu aquele desgraçado tocar daquele jeito. A mesma galera que liga pra falar com o Patati Patatá na época lá do Teleton. Ah, não, velho. Sabe o que o prefeito parece? Ele parece o passarinho da Praça Nossa, lembra? Aquele pequenininho? É, lembra? O Buiú! Buiú! Buiú. Caralho! Buiú! Prefeito Buiú! Caralho, velho! Velho, é o prefeito Buiú com seu barriga. É o prefeito Buiú e o seu barriga. Internéticos, olha só. Olha só, do que nós somos. O prefeito Buiú. Olha só, internéticos, olha só. A gente tem o prefeito Buiú e o seu barriga. O que que acontece? Detroit tá acabando. Detroit, na verdade, foi tipo abandonada pelo Estado. Não, a OCP comprou o Estado, velho. Comprou, não, foi a cidade, não foi? A OCP comprou a cidade, cara. A prefeitura deve para a OCP mais de 35 milhões de dólares, cara. Detroit acabou. Aí a prefeitura tá querendo, tipo assim, pegar a cidade de garantia, como se isso existisse. Eu vou pegar a cidade de garantia, eu sou dono da cidade. Eu vou pegar, olha, velho, olha como o roteiro é raso. Velho, isso é roteiro das meninas superpoderosas, sem sacanagem. Eu estou endividado, beleza, você está endividado, tua cidade é minha. Eu vou comprar isso. A cidade. Aí o que o Buiu faz? Peraí. O que eles estão fazendo, velho? Jogando banco imobiliário, é isso? É, sei lá, velho. Eu acho que é, ou or, não sei. Aí o Buiuzinho, o que ele faz? Ele não quer que Detroit caia nas mãos de uma corporação evil. Aí ele faz o Teleton do Mal, o Teleton do Inferno, velho, que é muito engraçado, que tem um tocador de violino pelo cu. Tem aquele pessoal que recebe, que fica recebendo as ligações lá atrás. Tem o prefeito Buiuzinho. Que, cara, ele é muito, mas ele é muito escroto. O ator é muito ruim, velho. E, cara, eu tenho certeza que aquilo não foi só um ator, velho. Aquilo ali foi o diretor. Aquilo ali é coisa de diretor. Que eu não sei por que tinha que transformar o prefeito num cara tão patético. Ele é patético, velho. E dublado fica pior ainda. Porque ele fica assim... Agora é o seguinte, eu tô falando com você. Olha só, você não pode deixar a OCP tomar conta da nossa bela Detroit. Chocolate sensual, velho. Veja só o que eles fizeram. Eles são criminosos. A OCP não mandará muito tempo na cidade. Eu cuidarei disso. Levarei isso para as ruas. Levarei isso para o povo. Será que é isso? Vocês não sabem o que estamos perdendo. Uma explicação, senhor. O desgraçado vai sair livre dessa. E não podemos tocá-lo. Paciência, Nils. Somos apenas humanos. Então tá, né? Desculpa aí, gente. Tô triste. Gente, só pra avisar, a gente não vai falar do 3, tá? De jeito nenhum. Mesmo não. Vamos mesmo não. De jeito nenhum. A gente só falou do 2 porque esse programa é patrocinado. Com certeza. Minha pistola do plástico. Será que vai ter um prefeito Buiuzinho no próximo filme? Mas o porquê eu não sei. Será que nesse no novo do Padilha, o Gary Oldman vai gritar assim: Robocop! Não, ia ser legal se ele virasse e falasse assim: Everyone. Tipo, sabe? Plácido. Everyone. E ela já foi assim, ó. Lá vem o Miote. Lá vem o Miote com as fotos da Deep Web. Opa! Um ser humano fantástico. Não, qual é o nome do filme? Só pra lembrar. Ele é de 90. Ele é de 90? Eu tinha... Sei lá, acho que tinha 15 anos, sei lá. Mas as contas, meu, que ano tu nasceu? Ele esqueceu, tadinho. Não, não, tá, tinha 14, nasceu, tinha 14. É difícil fazer cálculo 9.910. Tinha 14, porra. Filme foi feito em 94, menos 215, que é a minha idade. Vamos falar a verdade, Robocop só tem um, é o primeiro e fica ali. Isso. Com certeza. Com nem certeza. O próximo eu vou ver. Não precisa fazer, velho. Não precisa fazer mais nenhum, não. Você quer mais Robocop? Assiste de novo. Compra o DVD, o Blu-ray e assiste de novo. Netflix, tá no Netflix, pega o Netflix, assiste Netflix, porra. Olha, meu, eu quero muito queimar a língua, sabia? Ia ser muito maneiro ver um filme foda do Robocop. Eu tô pedindo pra queimar a língua muito, velho. Mas se eu não queimar a língua, eu vou rir muito, velho. Eu vou rir. Mas eu vou rir demais. Aí Nivaldo vai subir pelas paredes. Passa bem a vibe.